nascido e criado entre a zona sul e o centro, dono de um sorriso que Antônio achou atônico, e os colegas o tinham como um rapaz atípico. Chegou, avisou que estava indo embora. Necessário dizer, choveu mais 5 horas. Estranho foi o que o pai mais tarde disse. Como é que a gente existe? Como é que a gente existe? Joguei água e as garrafas de quinga. Não para!